Kona 1190, thank you. Have a nice day, sir. Salvador Departure Control, morning go 1021, passing 2500. Go 1021, made a contact on departure climb at 10360, perform the departure. Miami maintain flight level 360, dial departure go 1021. Salvador, bom dia, o Chané 625, informação Gol, que autorização Guarulhos? Chané 6251, para Guarulhos, autorizado 360, decola da pista 10, primeira curva direita, subida da Euleda, pós Euleda Bridge, intercepta o peso Luno 4, primeira aerovia, após o peso Luno 6, e assim conforme o plano. Controle 199-8, transponda 5434. autorizado Guarulhos, nível 360, saída decolando pista 10 da Euleda Bridge, intercepta Pesulu 14, Pesulu 16, conforme o plano, 1998 do controle após a decolagem, 5434 transponder, Oceané 6251, estamos na remota 13. Oceané 6251, né? Correto, primeira curva direita, chame para o pickback acionamento. Chamá-lo aí, senhor. Bruno 021, cruzou no 60, chama em Recife, 1251, alternando 13325. Roger, suspension, call now Recife Center 1251, Mecant 15325. Thank you, have a nice day, sir. 4 ano, 77, com informação até a autorização Vitória, 360. Azul 4177, Vitória 360, autorizado, via 350, decola da pista 10, primeira curva direita, subida da El, Leda, após Leda Bidev, controle Salvador 199.8, responda 5444. Autorizado, Vitória, via 360, 360, decola da pista 10, subida direita, da El, Leda Bidev, controle F, 198, responda 5444. Correto, para o feedback acionado. Salvador, muito bom dia, Oceaner 6251. Prossiga, Oceaner. Ok, estamos na remota 1-4 para pushback acionamento. É autorizado pushback acionamento, time para táxi. É entendido, autorizado, chamar solo para o táxi, confirme. Nesta frequência me chame para o táxi. Ok, nesta frequência chamo o táxi, obrigado. Salvador, o Oceaner 6251 para o táxi, informo 120, 120 POB, autonomia 3 horas e 50 minutos, alterna Galeão. Oceaner 6251, táxi via Índia, reporte pronto no ponto de espera, altímetro 1-0-4. E Mátio e Índia, estamos no ponto de espera, resultado indicatório. É 749, confirme o nível para Guarulhos, o nível é rota. 340, Guarulhos. Só um minutinho, vou verificar, 200 ou 340? 340, 340. Só um minuto, por gentileza. Salvador, Oceaner 6251, ponto certo. Oceaner 6251 na linha e decola pistão 90, 120 graus, 10 nós. Seguindo posição de decolagem, pistão 90, Oceaner 6251. Chegar aqui acionamento, viu, 4177. Por exemplo, você vai que acionar, acho que no táxi azul. Obrigado, de quadrante. 6749, para copiar. Copia, Guarulhos, 340 autorizado, via Puris 50, a cola da pista 10, primeira curva direita, seguida Dael, Leda, pós-zero de Deve, controle 199 decimal 8, responde 5447. Responde 7449, apenas confirmando a primeira curva direita, chamando para o feedback acionado.